Em toda a parte, e o mar vai crescendo, e eu continuo à procura. As ondas repousam nas praias, e eu continuo à procura. O vento trouxe-me a tua camisa, e eu continuo à procura. Enterraram-te, e eu continuo à procura. Gaivotas trouxeram o teu anel, e eu continuo à procura. Vejo-te nas crispadas águas do sul, e continuo à procura. Ponho as minhas mãos no ar, sinto as tuas carícias, e continuo à procura. Afoguei-me no mar e continuo à procura. Não. Não.